Susan David Hume tem uma certa importância histórica, porque ela que é o encaixe de onde vai partir, vamos dizer, a ideia da crítica kantiana, e, portanto, toda uma fase da filosofia que se prolonga até hoje. Então, ainda estamos mais ou menos dentro da atmosfera kantiana, uns mais, outros menos, até hoje. E todo esse esforço kantiano parte de uma tentativa de resposta a David Hume. O Hume prolonga o esforço, vamos dizer, dos empiristas ingleses no sentido de enfatizar as informações sensíveis como origem de todos os nossos conhecimentos científicos. Porém, ele leva isso muito adiante do que os seus antecessores poderiam ter imaginado. Em primeiro lugar, ele, ao endossar a teoria empirista e ao endossar todas as distinções, por exemplo, aquela entre qualidades primárias e secundárias, feita por Locke, eu acho que eu mencionei isso aqui, ele as aplica não só ao conhecimento em geral, mas a determinadas noções que são básicas na estruturação de todo conhecimento, como a noção do sujeito cognoscente e a noção de causa, e também a noção de substância. Quer dizer que, examinadas à luz dos pressupostos empiristas, essas três noções, que pareciam tão importantes até mesmo aos filósofos empiristas como Locke e Berkeley, acabam se revelando mais frágeis do que teriam parecido. Eu digo isso examinado sob os pressupostos empiristas, não examinado de outras maneiras. Tanto para Locke quanto para Hume, o certo é nem dizer que as informações sensíveis provenientes dos corpos são a base do conhecimento, porque até isto para eles chega a ser duvidoso. Não são informações sensíveis, são apenas sensações. Nós temos certeza exclusivamente das nossas sensações e não do objeto delas. Para Locke, havia ainda a ideia de que as sensações são uma espécie de intermediário entre o sujeito cognoscente e o objeto. Então, existe eu como sujeito cognoscente, existe esta mesa como objeto e tem as sensações todas que eu estou tendo, que são uma espécie de elo, uma ligação entre as duas. Já para Hume, a própria presença de um objeto é altamente duvidosa. Quer dizer, ele já circunscreve toda a atividade como cognitiva humana na esfera puramente subjetiva das sensações, argumentando que nós nunca temos a sensação de nenhum objeto, mas apenas temos várias sensações separadas, tá certo? Que nós referimos ao mesmo objeto hipotético. Então, por exemplo, se eu olho esta mesa aqui, quando eu pisco, a mesa desapareceu da minha visão, e em seguida eu tenho uma outra sensação. E eu não tenho nenhuma prova da continuidade de uma sensação para outra. Isso quer dizer que a ideia de que existam objetos, né, permanentes por baixo das sensações é apenas, vamos dizer, uma conclusão que nós tiramos. Mas tiramos do quê? Tá certo? Nós não temos nenhum meio de provar que esse objeto exista em si mesmo e de que as nossas sensações vêm dele. Porque para fazer isso nós nos baseamos o quê? Na semelhança entre as sensações e na expectativa de que, olhando na mesma direção, você verá de novo, você receberá de novo a mesma sensação. Então, praticamente todo o mundo dos objetos é construído apenas por analogias que você concebe entre sensações. Algumas dessas analogias são mais constantes e mais repetidas, então criam um certo hábito. Tá certo? Então, a nossa crença na existência substancial dos objetos como fonte das sensações é apenas o resultado de um hábito. Isso quer dizer que nós jamais podemos supor que os objetos existam como substâncias, tá certo? Eles existem apenas como suposições que nós extraímos do costume. Mas acontece que este mesmo exame não funciona só para impugnar a existência dos objetos, mas a própria existência do sujeito. Porque ele diz também, de mim mesmo, eu não tenho nenhuma informação contínua. Eu só recebo, vamos dizer, informações isoladas. Tá certo? E eu suponho, né, que o sujeito que está por trás dessas várias sensações que eu tenho de mim mesmo seja efetivamente o mesmo. Mas eu não tenho nenhuma visão de mim mesmo como entidade contínua. Portanto, a minha própria existência como sujeito cognoscente também só resulta do fato de que, às vezes, eu tenho certas sensações a meu respeito, tá certo? E essas sensações, mais tarde, podem se repetir de maneira similar ou análoga, de modo a formar um costume. Tá certo? Mais ainda, esta mesma ideia de que tudo que nós temos são sensações separadas, Hume aplica para o estudo da noção de causa. Ele diz que quando nós dizemos que um determinado fato causou outro fato, nós também não temos essa informação, porque nós só vimos um fato e depois outro fato. Nós não vimos causa nenhuma, quer dizer, você não tem nenhuma percepção contínua de um processo causal que você pudesse admitir como real. Tá certo? E também não há nenhum motivo para você supor que o que quer que seja tenha causa. Tá certo? Quando você faz esta suposição de causa, você está apenas articulando várias analogias entre várias sensações que você teve. Tá certo? Mas não pensem que Hume, depois de ter feito tudo isso, ele despreza totalmente a possibilidade da ciência ou do conhecimento. Ao contrário, ele faz tudo isso não com a ideia de destruir a ciência, mas de enfatizar o valor do costume. Quer dizer, diz que em muitos departamentos do conhecimento, o costume interessa mais do que a razão. Porque pela razão você não consegue encontrar o fundamento de nada. Mas, onde você não tem um fundamento racional, um fundamento lógico, você pode ter, não obstante, um fundamento psicológico, tá certo? Que é o valor que esses conhecimentos têm no costume. Tá certo? No entanto, ele admite que existem outros conhecimentos que são de ordem racional, tá certo? E cuja evidência você comprova, vamos dizer, intuitivamente. São os conhecimentos de ordem geométrica, aritmética, etc, etc. Hume diz que todo o orbe do conhecimento humano se articula num certo conjunto de relações, das quais algumas são apreendidas intuitivamente e, portanto, são passíveis, vamos dizer, de comprovação e de verificação, e outras não. A lista é a seguinte. E se aquelas que são intuitivas e passíveis de certeza são, primeiro, a relação de semelhança, a de contrariedade, a de proporção quantitativa e a de grau qualitativo. Tá certo? Isso quer dizer, por exemplo, a semelhança entre duas figuras geométricas. Ele diz, ela é perceptível imediatamente. Tá certo? Portanto, não é uma questão de razão, mas é uma questão de intuição. Ou então, dessas intuições, você pode tirar algumas deduções que ainda estão dentro da órbita de certeza racional possível. E a segunda série de relações, que ele diz que não são intuitivas, mas são puramente empíricas e dependem, portanto, do costume, seriam as relações espaciais e temporais, né? A relação de identidade no sentido objetivo, que daria a noção de substância, por exemplo, e a noção de causalidade. Acontece que essas três últimas, é dessas três últimas que vive toda a ciência da natureza. Das primeiras só tem as ciências puramente formais, né? Matemáticas. Então, ele admite a certeza racional matemática, porém, ela não pode ser referida a nenhuma entidade do mundo dito real, a nenhum elemento de experiência. Então, é curioso, porque seria o caso de vocês dizer, mas por que esse sujeito é chamado de empirista, se os únicos conhecimentos sérios, certos para ele, são os conhecimentos de ordem puramente formal, racional, né, geométrico, aritmético. E todo o mundo da experiência, ele diz que não tem fundamento racional nenhum e se baseia exclusivamente no costume. Na verdade, o mais certo seria dizer que ele é um anti-empirista. Né? Mas ele chega a este anti-empirismo partindo das premissas empiristas, que só, né, que nós só conhecemos aquilo que é tá acessível ao conhecimento pelos sentidos. Em seguida, ele faz mais uma restrição, diz, não conhecemos nem isto, não é que nós conhecemos algo pelos sentidos, não, nós conhecemos apenas as sensações e não sabemos se existe algo por trás delas. As sensações são sempre separadas, são atomísticas, são distintas, elas não são jamais contínuas, tá certo? E é somente o costume de obter sensações análogas em circunstâncias análogas é que nos permite supor a existência de objetos contínuos por trás delas. No mundo das sensações, Hume ainda faz uma distinção entre o que ele chama impressões e ideias. Se nós pudéssemos apelar à noção de objeto, nós teríamos que dizer que as impressões são aquelas que vêm dos objetos e as ideias são aquelas que nós mesmos criamos com o nosso pensamento. Mas Hume não pode fazer essa distinção, por quê? Porque ele não reconhece o fundamento da noção de objeto. Tá certo? Então, isso quer dizer que o mundo das impressões, das nossas vivências subjetivas, não pode ser classificado conforme a sua relação com os objetos, e sim tem que ser classificado em si mesmo. Então, o que é que sobra para ele? Só sobra a distinção da intensidade, da força. Então, isso que nós chamamos de sensações, por exemplo, do mundo exterior, né? Elas não se distinguem das nossas ideias pelo fato de que elas vêm do mundo exterior ou vêm de algum objeto. Não, se distinguem apenas porque são mais fortes. E quando elas são pensadas por nós, são mais fracas. Tá certo? E, naturalmente, vamos dizer, as ideias, por sua vez, que são aquelas que nós mesmos combinamos, aquelas que eles diriam mais fracas, elas se constituem apenas, por sua vez, de memória e imaginação, porque elas também vêm das sensações. Então, você tem a sensação como base, a sensação, ou ela se traduz numa impressão, ou se traduz numa ideia. Mas a ideia, por sua vez, também é apenas uma combinação de impressões. Essa distinção com base na força se deve ao fato de que ele não tem conhecimento de que o sujeito é o fundamento do conhecimento. Mas ele também não pode admitir fazer uma distinção com base na noção de sujeito, porque o sujeito também é duvidoso. A única coisa que permanece, vamos dizer, certa é o seguinte: existem sensações. E as sensações têm vários tipos. Tá certo? Portanto, nós podemos, vamos dizer, catalogá-las, mas pelas suas distinções internas e não referido a um sujeito ou um objeto. Então, a distinção que ele faz das relações de semelhança, contrariedade, proporção, etc. Semelhança o quê? Entre duas sensações. Proporção o quê? Entre duas sensações e assim por diante. Tá compreendendo? De maneira que ele procura operar sempre dentro desse território fechado das sensações para não ter que apelar à noção de sujeito e nem de objeto. Mais ainda, ele jamais poderia distinguir, vamos dizer, impressões de ideias referindo-as a um objeto, porque o objeto teria que ser colocado como causa da sensação. E ele acabou de impugnar a noção de causa. Então, só o que sobra mesmo é, vamos dizer, a classificação das sensações. Então, vendo? Bom, eu aqui, eu creio que no próprio seminário, eu comentei várias vezes o famoso exemplo que Hume dá da bola de bilhar, né, com relação à noção de causa. Ele disse, nós vemos uma bola girando, a bola bate na outra e a outra sai girando também. Isso foi tudo que nós vimos. Quer dizer, nós vimos dois movimentos distintos, tá certo? Mas não vimos causa nenhuma. Quer dizer, você que está tentando articular uma coisa com outra através de uma suposição. Esta suposição de que uma bola causou o movimento da outra é baseado, por sua vez, não numa sensação ou numa informação sensível que você teve, mas é baseado num conceito abstrato de causa que foi você mesmo que inventou. Então você tem a categoria de causa, você a aplica ao movimento e diz que um movimento causou o outro. Está entendendo? Não deixa de ser curioso que de toda esta devastação lógica do mundo do conhecimento, ele não tire uma conclusão depreciativa com relação ao conhecimento. Mas ao contrário, ao enfatizar o valor do costume, tá certo? Ele diz que a ciência é válida não porque ela tem um fundamento racional, mas porque ela se baseia no costume. Tá certo? E o costume é importante para a vida humana. Quer dizer que daí também ele tira algumas conclusões de ordem, vamos dizer, moral e política. Porque esse costume, no fim das contas, vem do quê? Vem da própria natureza, vem do nosso instinto de sobrevivência e tudo isso é muito importante para nós. Então, daí ele tira uma certa conclusão de tipo naturalístico. Nós temos que deixar a natureza funcionar, operar por si, tá certo? Quanto menos a razão interferir aí, melhor. E curioso, daí ele tira uma série de conclusões de ordem política conservadora, que Hume é até hoje um dos bases do conservadorismo inglês, né? Quer dizer que este ceticismo dele é um convite a você não mexer em questões muito complicadas que você não vai poder resolver, né? Também não deixa de ser interessante saber que essa filosofia de David Hume exerce uma influência muito grande em cima de Adam Smith. Quer dizer, a noção do Adam Smith, daquela famosa mão invisível do mercado, quer dizer, deixa cada um fazer o que quiser, cada um corre em busca do seu próprio interesse, e no conjunto isso dá um resultado bom, né? Esse é um raciocínio típico de David Hume, quer dizer, deixa a natureza trabalhar sozinha, quer dizer, não tente dominar o conjunto do acontecer pelas categorias racionais. A ideia de que através da razão, através do apelo a uma noção de causa, você pudesse, por exemplo, fazer como os escolásticos, que da existência do universo, concluíam a existência de uma causa do universo, que seria Deus, isso para Hume é o suprassumo da pretensão absurda. Ele disse, eu não posso sequer de um único fato, tá certo? Deduzir uma única causa, quanto mais do conjunto dos fatos, deduzir uma causa universal de todos eles, tá certo? E ele deixa bem claro qual é o inimigo contra o qual ele está se voltando. Eu tinha até marcado aqui um texto dele aqui. Ele diz, quando nós percorremos uma biblioteca, persuadidos desses princípios que ele acabou de explicar, que triagem devemos fazer? Se tomamos nas mãos um volume de teologia ou de metafísica escolástica, por exemplo, nós nos perguntaremos, contém ele algum raciocínio abstrato a respeito de quantidades ou números? Ou seja, trata ele de alguma dessas quatro relações que são puramente formais, mas que segundo ele são objetos de certeza, que são geométricas e aritméticas? Não. Contém algum raciocínio experimental em torno a questões de fato e de existência que pudesse ser resolvidas, portanto, pelo costume? Não. Pois então, joguemos-lo ao fogo, porque não contém mais que sofismas e ilusões. Então, o Hume era um escocês de origem e a reação mais mais enérgica à filosofia de Hume veio da própria Escócia, de um filósofo chamado Thomas Reid. E, evidentemente, Reid ocupa na história da filosofia um lugar muito menor do que Hume, porque a imensidão do problema que Hume criou, né, coloca em movimento, então, inteligências das dimensões de um Kant para tentar resolver esses problemas. Então, Hume acaba ocupando um espaço muito grande, tá certo? E Thomas Rand fica num discreto segundo plano, e que eu acho isso uma coisa bastante injusta. Rand argumenta o seguinte: ele diz que na percepção que nós temos do mundo exterior, em primeiro lugar, não pode haver nenhum intermediário. Nós não podemos considerar que as nossas sensações são intermediárias entre o espírito humano, o espírito do sujeito cognoscente, e o objeto. Porque se for intermediários, esses intermediários ou serão espirituais ou serão materiais. Né? Se eles forem puramente espirituais, não tem jeito deles atingirem o objeto material. E se eles forem puramente materiais, então não tem jeito de atingir o nosso espírito. Tá certo? Então, a ideia de que existe um sujeito cognoscente, um intermediário chamado sensação e um objeto, está completamente errada. Tá certo? Ele diz: a nossa relação com os objetos é direta e não feita através de um intermediário. Não há intermediário algum. Então, note bem que essa ideia das sensações, da representação, esse é o grande, é o bicho de sete cabeças de toda a filosofia moderna. E a partir da hora em que você começa a estudar a sua representação, quer dizer, o universo das suas sensações, imaginações, etc., etc., distinguindo do mundo dos objetos e distinguindo ao mesmo tempo de você mesmo, tá certo? Você criou aí três fatias que depois vai ser muito difícil você juntar, tá certo? Então você acabará com aquele, terminará desembocando no problema de quais são as relações entre alma e corpo, como é que a alma entra no corpo, e vai ser um problema muito grave. Você voltará ao beco sem saída cartesiano, de que a alma é inespacial, quer dizer, ela não ocupa lugar no espaço, e não obstante ela está dentro do corpo. Eu digo, como é que uma coisa que não mede nada pode estar dentro ou fora de alguma outra que mede alguma coisa? Mas isso é obviamente um contrassenso. No fundo, a objeção que Thomas Reid faz à noção da sensação como intermediário entre sujeito e objeto é baseada na intuição que ele teve deste mesmo absurdo. Aquilo que não mede nada não pode caber em parte alguma. Não é isso? Então, por que supor então que existe este intermediário? Por que supor que as representações são um elo? Quer dizer, ou você tem uma relação direta com o objeto, ou tem algo que você mesmo pensou. Não é isso? Quer dizer, que se eu estou, por exemplo, pensando num elefante, não há elefante presente nenhum. Então, eu não estou me relacionando com o elefante, eu estou me relacionando apenas comigo mesmo. Não é isso? E se eu estou percebendo o elefante, tá certo? Então, eu não estou pensando o elefante, não sou eu que estou fazendo nada, eu estou vendo um objeto. E eu acho essa pensando bem, só isso aqui já basta para destruir toda a discussão de dois séculos antes, tá certo? Por que que ficaram tanto tempo, digamos, masturbando em cima disso? É isso que eu não estou entendendo, porque a gente vê que é um absurdo como tem essa situação, mas por que que... Não, é verdade o seguinte, que na exposição que eu faço, eu carrego nas tintas da absurdidade. Eu um filósofo desse chega assim, ele acha que ele descobriu uma coisa notável. Todos eles acham que descobriram coisas notáveis, cada um deles. Ele chega com uma coisa assim... Ele dá uma complicada genial, uma complicada. Você vê, o que Hume diz da filosofia escolástica, eu diria de toda a filosofia moderna. Do que tratam esses livros? Eles tratam do intermediário entre o sujeito e o objeto, ou seja, eles tratam de algo que não existe. Então podemos jogar fora, pensando bem. Mas nem deles a gente pode dizer isso. Não, não. Não, não, não. Isso são erros que são normais na investigação da verdade, pensando bem. Apenas eu acho que a média de inteligência do tempo de Platão até chegar em David Hume, ela baixou muito. Aristóteles conversando com Hume ia ser uma coisa estranha? Não, Aristóteles resolvia isso em 2 minutos. Mas em 2 minutos. Vai. Então, uma. Mas por que que ficaram esse tempo todo em cima disso? Isso que eu não consigo entender. Bom, aí você teria que. Vaidade também. Não, não, não. Não, não, aí não tem explicação unívoca isso aí, né? É, pelo menos você não... Para encontrar a explicação, você precisaria sair muito do próprio território da história da filosofia e você ampliar para a história cultural da época, essa coisa toda. Mas eu tenho a impressão, na própria exposição que eu fui fazendo, eu fui mostrando como as coisas foram complicando. Não é isso? Não pode ser uma certa atitude, os nossos da atividade... Não, nós não sabemos. Não vamos entrar agora na especulação de por que que isto aconteceu assim em profundidade. Mais ou menos o como se deu o processo, eu acho que eu tenho até explicado. E acho que uma queda de inteligência, uma queda de perspicácia filosófica é notável nessa época. Tá certo? Eu vejo, por exemplo, quando um David Hume ele ataca a noção de causa, ele vai enfrentar esse problema da causa. Eu penso como Aristóteles trataria isso aí. Quer dizer, Aristóteles, em primeiro lugar, ele percebe que nenhum conceito filosófico distinto equivale por si mesmo, tá certo, a nenhum fenômeno objetivo. Quer dizer, que se você fala causa, tá certo, você pode estar usando isso em vários sentidos. Porque existem vários processos diferentes que você pode, aos quais você pode aplicar o mesmo conceito de causa, mas não da mesma maneira. Não é aquele negócio que você pergunta, por que que o gato miou? Por que que o gato mia? Você diz, bom, ele mia porque é gato. Se fosse cachorro, latia. Isso é o que ele chamava da causa formal. Está entendendo? Quer dizer, o que um objeto é, quer dizer, a sua constituição objetiva, determina o que ele vai fazer. Tá certo? Agora, se você disser, não, o gato miou porque alguém pisou no rabo dele. Eu digo, bom, do fato de que o bicho é gato e não cachorro, você não pode deduzir que alguém vai pisar no rabo dele e fazê-lo miar, portanto. Então, quer dizer, isso aí já não faz parte da causa formal. Quer dizer, precisa de interferência de um outro elemento. Isso ele chamaria a causa eficiente. E assim por diante. Quer dizer, ele distinguia, então, quatro causas. Diferente, quer dizer, quatro acepções da noção de causa. E percebia que esses quatro modos de causa apareciam mesclados. Então, se o sujeito pisou no rabo do gato, então, bom, ele miou porque alguém pisou no rabo dele. Mas por que que ele miou em vez de latir? Porque ele é gato e não cachorro, porra. Então você vê que aí a causa eficiente e a causa formal... elas já aparecem juntas no mesmo acontecimento, aparecem indistintamente. É você que tem que, depois, quando você vai examinar o negócio, você tem que distinguir. Quer dizer que esta noção, vamos dizer, da complexidade simultânea dos processos, pensando no mundo objetivo, isso aí para Aristóteles era intuitivo, ele percebia isso imediatamente. Ele falou, bom, você está impugnando a noção de causa. Qual das noções de causa? Quer dizer, a palavra é mesmo, o conceito é mais ou menos o mesmo, mas acontece que os processos reais, objetivos, que nós chamamos de causa, não são exatamente os mesmos. Tá certo? Por exemplo, David Hume, bom, ele poderia impugnar a noção de causa eficiente com aquele raciocínio, mas ele não poderia impugnar a noção de causa final. Quer dizer, uma coisa que acontece para que outra aconteça no futuro. Tá certo? Por exemplo, citar... vamos dizer, está um marceneiro fazendo uma mesa, tá certo? Ele vai, né, serrar a madeira, lixar, etc, etc, etc. O que que causa? Qual é a causa dele fazer isso? Ele faz isso só porque ele é marceneiro? Fala, não, isso não basta. É preciso isso e mais alguma coisa. Tem uma força externa, uma causa eficiente que faça ele fazer isso? Não, não tem. Ele faz isso em vista da mesa que ele quer ver pronta no futuro e do dinheiro que ele quer ganhar com isso. Tá certo? Então, podemos perguntar, David Hume, para que que você está, né, escrevendo essas coisas aí? Ele diz, porque eu quero desmoralizar a metafísica escolástica. Então, esta é a causa final de você estar fazendo, montando esses raciocínios. Então, você está demonstrando a causa final no ato mesmo de você impugnar a causa eficiente. Mas isto, para Aristóteles, não seria sequer um raciocínio. Isto é percepção imediata. Então, você vê que, às vezes, na filosofia moderna aparecem debates que se prolongam por décadas e que, para Platão e Aristóteles, nem chegariam a ser problema, porque eles matavam isso na hora. Isso quer dizer que a densidade de pensamento filosófico de Platão e Aristóteles se tornou inatingível nesta fase aqui. Tá certo? E, em compensação, para o mal ou para o bem, existe uma insistência maior, vamos dizer, na análise, na decomposição dos passos do raciocínio. Mas eles são mais meticulosos do que Platão e Aristóteles. Tá certo? Quer dizer, eles examinam certas filigranas que Platão e Aristóteles não examinariam. Mas não examinariam não porque eles eram burros, mas porque às vezes tinham a solução imediatamente. E não a solução percebida intuitivamente de maneira confusa. Não, tinha tudo explicadinho. Se espremesse Aristóteles, ele explicava isso imediatamente. Mas eu acho que aquele que diz Schelling, que a partir do cartesianismo a filosofia regride para um nível, de certo modo, pueril, como se você tivesse perdido toda a experiência acumulada e tivesse que começar tudo tateando de novo. Isso de fato acontece, mas acontece que esta queda, vamos dizer, nos primeiros problemas, de novo, essa perda da capacidade de continuação da tradição filosófica, isso não pode acontecer sem um emburrecimento. Então, você imagina como você ficaria se você, por exemplo, perdesse a memória durante 3 semanas. Porque quando você volta, bom, você não vai voltar com 100%, né? Quer dizer, muita coisa que não era problema para você, começa a ser problema. Então, você funciona num ritmo mais lento, pô. Você leva muito tempo para chegar a uma conclusão, daqui antes você pegava quase que intuitivamente. Não é isso? Então, basta você ficar cansado, seu raciocínio começa a... Ele começa a... Como um disco rachado, ele volta ao mesmo ponto, e volta, e volta, e volta, tem dificuldade de passar para dentro. Não é isso? Então, eu vejo aí nessa época assim, um emburrecimento muito grande. E, por outro lado, é verdade que eles levantam certos problemas que a filosofia da antiguidade ignorava. Mas quando você examina um pouco mais, você diz, bom, mas qual é o proveito desses problemas? É a pergunta que você faz, por que eles estão pensando nisso? Né? Quer dizer, é preciso chegar ao século XX, só no século XX é que o Ortega y Gasset reclamou, falou, peraí, mas nem todo problema filosófico é um problema filosófico. Quer dizer, se você apresenta um problema, primeiro você tem que me provar que aquilo é um problema mesmo. Né? Ou pode não ser um problema, pode ser apenas um erro que você cometeu, uma distração, uma formulação errada, tá entendendo? E os problemas têm que ser justificados de algum modo, não é qualquer pergunta, né? É o ditado árabe, somente um idiota se propõe a responder todas as perguntas. Nem toda pergunta merece atenção. Então, mas uma vez que você começou a prestar atenção nelas, tá certo? E uma vez que se arma uma polêmica, uma discussão, isso pode se prolongar por séculos. E pior, como toda a estruturação do mundo do conhecimento está dependendo disso naquele momento, enquanto os caras não chegam a uma conclusão, a coisa não anda. Tá certo? É que nem numa assembleia, que você reúne as pessoas para tomar uma decisão. Daí um sujeito levanta uma questão de ordem, outro uma contradição estatutária qualquer, né? Outro levanta o problema do quórum, e você nunca entra no assunto da assembleia. Isso pode acontecer. Tá entendendo? Então, a gente vê, esse período todo, entre o século, digamos, 17 e até o 19, até meio do 19, pelo menos, é um período de, como é que se diz, patinar em falsos, tá entendendo? Anda, anda, anda, mas não sai do lugar. Né? E às vezes até vai para trás. E chega a ser espantoso você, depois que você estuda isso há um tempo, você achar que houve algum grande progresso no conhecimento, é incrível, chega a ser fantástico. Né? Mas é que existem pessoas que acreditam no tribunal da história, né? A história depois vai fazer justiça. Eu digo que a história nunca faz justiça. Em primeiro lugar, porque para fazer justiça tem que ter uma sentença que transita em julgado e está, né, resolvido o problema de uma vez por todas. Mas a história continua, né? Então a sentença que ela fez hoje, ela revoga amanhã e depois faz a mesma sentença de novo. É um negócio do Fidel Castro, a história me absolverá. Falo, bom, absolverá, depois condenará, depois absolverá de novo e assim por diante, porra. Né? Quer dizer, quem vai confiar no tribunal da história mostra que é um besta. A história não pode ser um tribunal, né? A história pode ser julgada, mas ela não pode julgar ninguém. Não é isso? Porque para julgar, bom, o que é uma sentença? Né? É uma decisão final. Né? Se não é final, então não é sentença. Então não decidiu porra nenhuma. Então, na história, nada se decide, porra. Então, quer dizer, pouco importa o que a história dirá de você. Porque ela dirá uma coisa, depois dirá outra, depois dirá a contrária e assim por dentro. Né? Então, a própria ideia do Tribunal da História projeta a história numa tela, né? Como se fosse uma deusa, né? Que vai dar uma sentença definitiva. Digo, bom, vai dar a sentença enquanto estiver naquele capítulo da história. No capítulo seguinte, o outro já vai dar outra sentença, o outro vai esquecer o problema. 2 mil anos depois, alguém levanta o processo de novo. Em suma, todos os processos do Tribunal da História estão permanentemente abertos. Então, quer dizer que qualquer sentença da deusa da história é absolutamente irrelevante. Né? O Benedito Croce tem ótimas páginas sobre isso. Outro observação que eu queria fazer, que geralmente aqueles que lançaram essa crença também acreditavam no fim da história. Sim, eles acreditavam numa mutação, não no fim da história, numa mutação do tempo histórico. Né? Quer dizer que a estrutura do tempo ia mudar. Então, ia criar uma situação na qual seria como que, não digo fixa, mas seria um outro ritmo histórico. Uma outra dinâmica completamente diferente, né? Que já não se compararia, por exemplo, você estaria livre deste fluxo permanente, né? Que abole tudo. Então, haveria certas conquistas que são definitivas, né? Não tem absolutamente nada definitivo, nada, nada, nada. Basta ser histórico. Né? Quer dizer, a noção do fim da história não é bem o fim da história. Quer dizer, é uma estabilização da história. Não é isso? Eu digo, bom, essa estabilização é ser evocado perguntador de quanto tempo vai estabilizar? Eternamente? Né? Então, eles teriam que inventar uma maneira das coisas ao mesmo tempo acontecerem e não acontecerem. O tempo vai continuar. Né? Continua acontecendo coisas, sim. Continua acontecendo, mas não muda. Isso aqui, eu digo, opa, então. Você inventou um jeito de ir para frente e para trás ao mesmo tempo. Acontece e desacontece ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma noção tão besta. Né? E ela vem da ideia de você projetar sobre o tempo histórico características que normalmente são atribuídas à eternidade. Por exemplo, à simultaneidade. Né? Se você pensar as coisas numa escala eterna, então tudo existe simultaneamente. Todas as possibilidades são simultâneas, né? Não é isso? Mas isso só se você pensar em escala de supratempo. Agora, se nós quisermos inventar um tempo no qual tudo seja simultâneo, e que ao mesmo tempo não deixe de ser tempo, quer dizer, ele ainda é um capítulo da história, tá certo? Mas naquele capítulo todo o livro está contido de uma vez, eu digo, isso aí não dá, né? Esse é o exterminador do futuro. Quer dizer, é uma estupidez fora do comum. E, no entanto, não, nós não podemos esquecer que nós vivemos dentro de uma época histórica fascinada por essa ideia. É a própria projeção. A obra filosófica mais importante dos últimos 4 séculos é o Exterminador do Futuro, porque ela dá o resumo de tudo isso. É. Claro que é uma idiotice, mas o resumo da idiota, se você pegar tudo que... os pressupostos que estão no fundo de toda a filosofia moderna e transformar num filme, é o Exterminador do Futuro. Né? E um dia, certamente, alguém fará uma pergunta como é que você fez. Por que eles ficaram pensando em tudo isso? Entendeu? E o que acontece com Thomas Reid, por exemplo, é que o que ele diz é tão verdadeiro e tão profundo que passou por ingênuo, em parte por culpa dele mesmo. Eu vou explicar o que aconteceu. Reid diz, em primeiro lugar, não tem intermediário nenhum. Mas se eu estou pensando, então é uma ideia que me ocorreu. E se eu estou percebendo, eu estou me relacionando com um objeto. Está certo? E, na relação com o objeto, então, a atividade do eu cognoscente, a presença do objeto, a sensação e o conteúdo da sensação, tudo isso é simultâneo. E mais ainda... a crença na presença do objeto também é simultânea. Isso quer dizer que perceber objetos no mundo exterior, tá certo? Tendo todas as reações corporais, vamos dizer, inerentes a esta situação, confiando na existência do objeto, tá certo? Isto é uma unidade irredutível. Você não pode decompor isto aí. A presença, a atividade... Ele diz, toda a decomposição que você faça, por exemplo, do ato cognoscitivo, aqui tem o sujeito, ali tem o objeto, aqui tem a sensação, aqui tem o ato de sentir, aqui tem o conteúdo da sensação, né? Aqui tem a sensação considerada como, como é causada pelo objeto, aqui tem a sensação considerada como produto do sujeito. Tudo isso aí, você pode fazer essa distinção, mas acontece o seguinte, ela não existe. Para usar o termo dos escolásticos, que ele não conhecia, ele dizia, a distinção, essa distinção entre o sujeito, sensação e o objeto, não é uma distinção real. Também não é uma distinção puramente nominal. É um médio a médio. Está certo? Na verdade, se a distinção ocorresse materialmente, o ato de sensação não se cumpriria. Você está entendendo? Se o sujeito dá uma martelada na minha cabeça, mas entre a martelada dele, entre ele dar a martelada e eu recebê-la na minha cabeça, há um intervalo temporal ou espacial, não houve martelada alguma. O sujeito dá a martelada hoje e eu, a minha cabeça está lá amanhã. Ou ele dá a martelada aqui e eu estou lá em Curitiba. Não aconteceu. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que a distinção que você faz entre esses vários elementos é uma distinção apenas lógica e não física. Tipo, olha, com esta observação, o rei acabou com todo este negócio. Você está vendo vários aspectos da coisa, mas acontece que esses aspectos só podem ser distinguidos, logicamente, se materialmente eles estiverem juntos. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que o ato de conhecer os objetos do mundo exterior, vamos dizer, é uma totalidade inseparável, distinguível, mas não separável. Está certo? No qual a presença do objeto, o ato de ter a sensação e o conteúdo da sensação e a crença em que tudo isso está acontecendo vem inseparavelmente. Está compreendendo? Acontece que... Tudo é claro. As distinções que você faz são posteriores e você aonde você as faz? Materialmente? Não, você faz só na sua cabeça. Está entendendo? Então, o que o Reid está fazendo é uma distinção entre o que é o mundo real e o que é a ciência. Não é isso? Tudo isso que você está fazendo é ciência, você está estabelecendo distinções, mas aonde você está fazendo ciência? Na sua cabeça. O atomismo das sensações que o Rumi... Acabou aí. Com isso aí, acabou o atomismo das sensações. Sensações separadas, e separadas onde, cara pálida? Hã? Se eu tenho uma sensação e você tem outra, evidentemente não podemos fazer analogia. Isso quer dizer que é necessário que as sensações se deem unidas. Quando Hume coloca a ideia de que você tem uma sensação e depois tem outra, ele está supondo a mesma continuidade do eu que ele mesmo está negando. Ele diz, olha, as relações que nós captamos são, por exemplo, relação de semelhança. Eu digo, mas quem capta a semelhança? É? Uma sensação separada que não foi tida por ninguém, por nenhum sujeito, ela se percebe a si mesma como semelhante a outra sensação que também ninguém teve. Eu digo, que porcaria é esta? É? Quer dizer que a análise que Hume faz, ele vai decompondo o ato cognitivo em tantos pedaços, né? É uma análise que o fato mesmo dele estar fazendo já prova que ele é falso. Quer dizer que o Hume é o caso extremo da paralaxe. Se a filosofia de Hume está certa, ele não poderia ter escrito nada disso. E se ele pôde escrever é porque ela está errada. Então você vê que existe uma contradição básica entre a filosofia de Hume e a estrutura real da experiência humana. Ele não está descrevendo a estrutura tal como ela se apresenta. Não, ele pega um pedaço, separa, né? E depois ele pega outro pedaço separado e depois ele faz uma relação. Espera aí, e depois ele diz que está separado? Não, as sensações não estão separadas, foi ele que separou. Assim como no movimento da bola. Ele disse, nós vemos dois movimentos separados. Fala, como dois movimentos separados? Você vê a continuidade da primeira bola que bate e a segunda que sai rolando. É? Depois é que você decompõe aquilo, para ver que foi dois movimentos, então você chama o primeiro de causa, o segundo de efeito. Pode chamar ou pode não chamar. Mas a decomposição em dois movimentos foi você que fez. A bola não vem rolando, né? Vai a primeira bola rolando, para, e a segunda fica esperando para rolar depois. Não é isso? Então, a decomposição foi mental, não é que os dois movimentos são separados, você os separou. E depois que você separa, você diz que eles estão separados. Sim, eles estão separados na sua mente, não na estrutura real da experiência. Então, a ideia, vamos dizer, dessa, da experiência humana, vamos dizer, como um campo denso, tá certo? No qual todas as separações só podem ser feitas mentalmente, esta noção é dada pelo Reid. Tá certo? Agora, ele esculhambou com a teoria dele mesmo ao chamar isto de senso comum. Porque, embora esta noção, a noção que ele tem da experiência, seja a única noção cientificamente defensável, isso é, os fatos se dão como eles se dão. E se nós queremos ser empiristas, nós temos que começar por admitir que eles apareceram do jeito que eles apareceram, e não do jeito que eu os estou decompondo mentalmente. Se eu começo a fazer a decomposição, eu tenho que reconhecer que esta decomposição foi feita através de distinções mentais e não materiais, porra, e não reais. Está compreendendo? Portanto, eu posso decompor a experiência, lógico, mas sabendo que essa decomposição é mental. E que além do negócio chamado sensação, que eu estou tentando decompor e analisar, existe um outro negócio que chama experiência como tal, no qual essas sensações não vêm de maneira alguma separadas. Eu aqui as separo mentalmente. Quer dizer, o muro de Hume é uma confusão, quer dizer, entre as categorias lógicas que ele está usando na análise e o dado de experiência. Não, Thomas Reid, eu não sei se... Acho que não. E além disso, eu acho que o negócio é tardio, porque ele primeiro acreditou em todo esse negócio de Berkeley, Hume, ele foi um discípulo. Depois, mais tarde, é que ele teve ideia de que as coisas não eram assim. Ele chama, vamos dizer, esta base, como é que se diz, inseparável, vamos dizer, da experiência, ele chama isso de senso comum, dizendo que a experiência se baseia em certos princípios que são comuns a todos os homens, tá certo? E que não podem ser provados, mas que eles mesmos são a base da experiência. Portanto, você tentar jogar a experiência contra os princípios que a tornam possível, aí você entrou num círculo vicioso, tá certo? Por exemplo, se você leva uma martelada no dedo, você sabe que foi você que levou a martelada no dedo e não outro vizinho. Nesse. Como ele chama isso de senso comum e expõe isso em termos de princípios que são universais, então, evidentemente, isso se sujeita à crítica e análise filosófica em seguida. Se ele tivesse detido no aspecto puramente experimental, então seria imbatível. Porque, quer dizer, eu não estou falando de princípio nenhum, eu estou falando apenas da estrutura da experiência tal como ela se apresenta. Mas se ele tivesse feito isso, ele teria inventado a fenomenologia de Husserl no século XVIII. Pouco faltou para que ele fizesse isto. Então, eu vendo esse negócio de Reid, digo, esse sujeito é um gênio assombroso. Agora, os instrumentos, os conceitos que ele usava para explicar isso eram inadequados à profundidade do que ele estava querendo dizer. Então, o cara ficou incompreendido, porque fica... Por um lado, você tem aquela filosofia meticulosa, analítica, tal, do Hume, e por outro lado, você tem um sujeito que protesta contra isso em nome do senso comum. Então, dá a impressão que ele é o Zé da Esquina, o dono do armazém. Tá certo? Que estranha as especulações do filósofo e contra isso joga o senso comum, ou seja, o conhecimento pré-filosófico. Está compreendendo? Quase todos os historiadores que passam ali pelo Reid dizem isso. Não, era um pouco ingênuo, tal, mas eu aqui, que não sou ingênuo de maneira alguma, eu estou vendo que esse Reid estava dois séculos adiante da filosofia do tempo dele. Ele estava inventando a fenomenologia. O que é a fenomenologia? É o empirismo radical. É a descrição da experiência. Ele diz, olha, nós temos que, se nós vamos ser empiristas, então nós temos que tomar o fato não como nós imaginamos ou não como nós o decompusemos analiticamente, mas tal e como ele se apresenta. Tá certo? Então, antes da ciência analítica, tem que ter uma ciência descritiva da experiência. Quando ele formula isso que ele diz, que são os princípios universais inerentes à alma humana, que todos os seres humanos têm, ele está tentando descrever a estrutura universal da experiência. Agora, eu, depois que comecei a estudar esse negócio, eu dei vontade de escrever um livro sobre Thomas Reis. Esse cara virou meu ídolo. Porque a gente lendo aquilo, ele tem um livro que chama Ensaio sobre a Faculdade do Espírito Humano, que são 4 volumes. E lendo aquilo, você tem a impressão que está na fenomenologia de Husserl, com 2 séculos de antecedência. Claro que Thomas Reid é muito prezado, é um filósofo que não é, o pessoal não o despreza de maneira alguma, tá certo? Mas ele é geralmente um capítulo menor que vem depois do Hume, né? E sim, mais um filósofo local, quer dizer, filosofia escocesa, dentro da filosofia escocesa, os escoceses o adoram, evidentemente, tal, mas fora da Escócia ninguém liga muito, né? Mas as observações dele, embora expressas com o conceito errado, porque o que ele está querendo dizer não é senso comum. Não é apenas aquilo que todo mundo crê. São coisas que são assim, quer você creia, quer não creia. Está compreendendo? Por exemplo, o fato de que quando você leva um martelado no dedo, você sabe que foi o seu dedo e não o do vizinho, isso não é uma crença. Isso quer dizer apenas que ele não chega a levar até o fundo a análise que ele começa, mas ele não chega porque não tem os instrumentos para isso. Você precisa ver que Husserl consegue fazer isso, mas antes de Husserl já teve Kant, teve Hegel, etc, etc. O vocabulário, o conjunto técnico da filosofia tinha progredido muito. Então, Husserl consegue dizer essas coisas e consegue de uma maneira que ele tem que inventar toda uma linguagem peculiar, toda uma terminologia própria. Tá certo? Por exemplo, a noção de uma estrutura da experiência, eu falo, ninguém tinha tido essa ideia antes. Então, ou se falava de uma estrutura do mundo real, como no sentido antigo, da antiga ontologia, cosmologia, etc, etc. Tá certo? Ou se falava da pura e simples experiência, ou seja, dissolvia tudo nas sensações. Agora, que o mundo da experiência, independentemente de qual seja a estrutura objetiva do mundo real, que ele, como tal, tem uma estrutura própria do qual você não consegue sair, isto aí ninguém tinha pensado antes de Thomas Reid. Agora, você lendo o Reid, você vê que toda a obra do Kant era perfeitamente dispensável. Porque Kant pensa a ideia de uma estrutura da experiência, mas ele pensa somente no aspecto do sujeito. E a distinção entre sujeito e objeto, nesta perspectiva do Reid, é perfeitamente desnecessária. Você não vai descrever a estrutura do sujeito e a estrutura do objeto. Não, você vai descrever a estrutura da experiência tal e como ela se dá. Então, porque, na qual até a distinção entre sujeito e objeto é posterior, evidentemente. Essa estrutura da experiência é a relação indissolúvel entre sujeito e objeto? Não, a própria distinção de sujeito e objeto depende dela. Você, durante a análise da estrutura da experiência tal e como ela aparece, você acaba apelando a uma distinção do sujeito e objeto. Não é isso? Mas você vê que existem certos requisitos, vamos dizer, da experiência, sem os quais ela não acontece. Não há experiência alguma, por exemplo. A noção de que, por exemplo, é impossível você separar um elemento da experiência de outro. E se eles estiverem separados, a experiência não acontece. Então, a noção de sujeito e objeto já é uma formulação, é uma abstração. Já é uma abstração feita em cima da estrutura da experiência. Por, vamos dizer, uma dessas coisas que acontecem normalmente no decurso de qualquer investigação, às vezes uma noção que é mais elaborada e mais dependente de outra, você descobre antes. Isso, evidentemente, depois dá confusão, porque você não lembra de onde tirou aquilo. Então, a noção de sujeito e objeto, uma vez formulada, ela se torna, por sua vez, assunto de um monte de discussões, né, que não podem se resolver só com base nesses 2 conceitos. Você precisaria de um outro conceito mais abrangente, do qual esses 2 seriam, vamos dizer, uma especificação. Tá certo? Então, é... Por exemplo, me parece simples que... tem aquele texto que tem muito na internet, o problema da verdade é a verdade do problema. Ele dizia que a gente não pode aceitar, vamos dizer, a noção do conhecimento como uma relação sujeito e objeto, porque a noção mesma de sujeito e objeto sai do ato conhecimento. Além disso, no próprio ato conhecimento, o sujeito também é objeto e o objeto também é sujeito. Portanto, sujeito e objeto são nomes de posições ou de relações e não nomes de coisas. Não é isso? Não nomes de entidades. Posições momentâneas. São puramente funcionais. Daria para dizer que o rei... Porque se eu tenho uma... Aí o sujeito acende a luz, eu vejo a luz. Né? Bom, mas ao mesmo tempo, eu tenho a informação da luz, mas eu não tenho instantaneamente a informação de que sou eu que estou tendo isto. Esta sensação, então eu não percebi nada. Se você pegar um sujeito hipnotizado, acender uma luz na frente dele, bom, ele teve a sensação, vamos dizer, teve a impressão visiva da luz, mas ele não conscientizou. Está entendendo? Então é como se ele não tivesse. A coisa aconteceu fisicamente, mas não houve ato de conhecimento. Não é isso? Então houve um acontecimento da ordem física, mas não um ato de conhecimento. Para haver o ato de conhecimento, eu preciso saber que eu estou. Que eu estou envolvido no processo, que foi comigo a coisa. É a velha negócio do Padre dos Anjos. Se eu sei, eu sei que sei. E se eu sei que sei, eu sei que sei que sei. E assim por diante. Agora, se estourou a luz na minha cara, mas não é comigo, eu não senti nada, né? Como diz, só o olho sentiu, mas eu estou separado do meu olho naquele momento, por estar num estado anormal, tá certo? Então não houve o ato de conhecimento. Então, o ato de conhecimento pressupõe a presença, tá certo? De um sujeito que, nesse mesmo instante, é objeto para si mesmo. Quer dizer, além de ter um objeto chamado luz, tem um outro objeto que se chama eu. Você está entendendo? Você tem consciência disso. Então, você tem que distinguir entre o sujeito materialmente considerado e o sujeito considerado do ponto de vista executivo, que é o cara que executa o ato. Claro que os dois estão inseparáveis fisicamente, mas nós entendemos que, como função, né, o sujeito que é fisicamente o sujeito do ato de conhecer, não basta para que esse ato aconteça. Como, por exemplo, no caso do hipnotizado, que você acende a luz e ele não reage. Fisicamente ele está ali. Tá certo? Mas não houve a presença, vamos dizer, do sujeito executivo, que é aquele que toma nota do que aconteceu. Para que este exista, é necessário que o sujeito fisicamente considerado se torne objeto dele. Então a sensação não apenas aconteceu, mas eu sei que aconteceu comigo. Eu sei por quê, porque além de receber a informação do objeto, eu recebo de mim mesmo, porra. Tá entendendo? Quer dizer, o sujeito pisa no meu pé, eu não recebo apenas a informação de que ele pisou no meu pé. Além de receber essa, eu recebo a informação de que o meu pé está doendo, pô. Mas se ele pisar e o meu pé estiver insensível, a segunda informação eu não recebi. Então eu não tomei consciência daquilo. Você anestesia o pé do cara e dá uma martelada, ele não está nem aí, pô. No dia seguinte é que vai doer. Ao mesmo tempo ele sabe que está pisando no seu pé. Claro. Então, quer dizer que sujeito e objeto são nomes de posições que estão continuamente sendo trocadas e sem o qual não poderia acontecer nenhum ato de conhecimento. Então, todo sujeito é instantaneamente e inseparavelmente objeto. Está certo? E, num grau um pouco mais tênue, o próprio objeto de conhecimento também é sujeito, porque você também o altera. Pelo simples fato de um objeto ter entrado no seu círculo de conhecimento, a situação dele já mudou. Ele não tem a informação subjetiva, quer dizer, ele não é sujeito executivamente, como o ser humano. Mas ele é sujeito por quê? Porque alguma informação ele recebe, ainda que não em modalidade psíquica. Está compreendendo? Professor, se ele levar uma martelada, caiu uma pedra, não seja assim. Caiu uma coisa no seu pé. O objeto que está caindo no seu pé é um objeto. É um objeto. Em algum momento ele vira um sujeito? ela não recebe nenhuma informação? Ela permanece totalmente inalterada quando ela cai? Não. Então, alguma informação chegou nela. Não em modalidade, vamos dizer, executiva, subjetiva, tá certo, mas em modalidade física chegou. Então, é impossível, vamos dizer. O senhor está colocando sujeito e objeto alterno de posições? O tempo todo. De causa, no sentido assim, de relações causais. Um afeta o outro afeta um. Não da mesma maneira. Isso, não é isso? Estrutura da experiência, descritivamente falando. É. Então... Quer dizer, quando você percebe um objeto, por menos que você o afete, o fato é que ele estava fora do seu círculo de consciência, agora ele está dentro. É? Isso aconteceu para quem? Aconteceu para ele. Você está entendendo? Então, tem uma pedra no meu jardim. Né? Eu não tinha visto a pedra, eu vejo que tem a pedra. A partir do momento que eu vejo a pedra, eu posso deixar ela lá, eu posso tirar ela de lá, mas essa possibilidade não existia para ela antes. Passa a existir a partir do momento que eu vejo. Então, no mínimo, nesse sentido de pode até querer destruir. Cada sujeito que toma conhecimento de um objeto, tá certo? Amplia a faixa de possibilidades do que pode suceder com esse objeto no instante seguinte, isso é óbvio. E, nesse sentido, o objeto também é sujeito. Não psiquicamente, evidentemente, não do ponto de vista executivo, tá certo? Mas fisicamente, sim. Tá certo? Então, o fato é que esta relação é a base da distinção sujeito-objeto, e não o sujeito-objeto é que é a base dela. Professor, daria para dizer que o Nietzsche antecipa o Zubiri? Como é? Daria para dizer que o... Certamente. Oh. Eu nem sei se Zubiri conhecia o Thomas Reid. Mas ele é mais realista do que os primeiros fenomenólogos, né? O Russell e outros. Quem? O Reid. Mas eu não sei... Não saberia dizer isso. Não sei julgar isso aí. Mas, assim, o Reid apela pela primeira vez à ideia de uma estrutura objetiva da experiência. E, com isso, ele estava léguas adiante de toda a discussão gnoseológica do seu tempo. Como expressou isso, apelando para o senso comum e explicando isso como princípios que não podem ser provados, mas que estão na alma de todo ser humano normal, tá certo? Então, na hora que ele apela a essa noção de senso comum e de ser humano normal, dá a impressão que ele é apenas, vamos dizer, o homem comum saudável, não filosófico, que está apelando à opinião geral contra o filósofo. Mas não é isso que ele está fazendo. Ele está se explicando mal. Mas a ideia é muito mais profunda do que isso. Diga. Professor, o fato de ele apelar para a ideia de senso comum, ou seja, a ideia de que isso que ele está dizendo são coisas que todo mundo intuitivamente percebe, essa atitude já não era, será uma espécie de revolta ou de protesto contra um certo academicismo? Não, academicismo, ele não está pensando nesses termos. Não. O fato é o seguinte, o senso comum, ou são entendimento humano, ou conhecimento pré-filosófico, desde o início da filosofia, todo mundo sabe que ele não tem autoridade, porque é ele mesmo que você vai examinar filosoficamente. Tá certo? Então, na hora que Reid pega essa noção de estrutura da experiência e a chama de senso comum, ele a desmoralizou. Porque o fato de que todo mundo pensa assim não é autoridade em matéria de filosofia, é claro que não. Mas acontece que a noção que ele pega da estrutura da experiência é uma noção tão, tão, tão revolucionária que ele não tem os termos novos, os conceitos novos para explicá-lo, então ele usa o conceito antigo. Ele faz o quê? Uma figura de linguagem, ele chama de senso comum. Eu digo, mas peraí, mas isso que ele está querendo dizer não é senso comum. Então, para ele fosse óbvio demais, né? Hã? Para ele fosse óbvio demais. Não. Você vê que o que ele está tentando dizer é difícil de dizer. A própria noção, mas essa expressão, estrutura da experiência, bom, eu já usei isso aqui milhares de vezes, porque eu tirei de onde? Tirei do Husserl. E eu sei que isso é distinto do senso comum. O senso comum é apenas aquilo que todo mundo crê. Agora, quando Reid diz que as sensações e o ato de sentir e a crença na existência do objeto vêm juntos inseparavelmente, isto não é uma crença. do senso comum. Isso é uma realidade. Por quê? Porque se esses elementos forem separados, a sensação não aconteceu. Ter uma sensação significa juntar sensações. Está entendendo? A ideia de sensação atomística é uma ideia autocontraditória. Uma sensação separada de outra sensação. Você está entendendo? Eu digo, bom, qual é essa unidade mínima chamada sensação? Quer dizer, a sensação só tem num momento. Digo, momento de quanto tempo? Se ela durou 3 segundos, ela durou no tempo, meu Deus do céu. Tá? Além do mais, nós teríamos o problema seguinte. Se você diz que a identidade, tá certo, é apenas, vamos dizer, um costume que você adquiriu, tá certo? Como é que você vai fazer para perceber a identidade das sensações? Porque se os seres não têm identidade, as sensações também não têm. Então, não posso saber se uma sensação é ela mesma ou outra, ou a seguinte. Você está entendendo? E daí esse erro lógico monumental quando ele diz a semelhança é intuitiva, a identidade não. Digo, opa, isso aí é uma impossibilidade pura e simples. Eu não posso perceber a semelhança de duas coisas e perceber que cada uma é ela mesma, porra. Isso não é possível. Quer dizer, a semelhança não passa de uma identidade atenuada. A semelhança é analogia. Analogia é uma síntese, tá certo? De semelhanças e diferenças. Síntese de identidade e diferenças. Se eu não tenho a identidade, eu não posso ter semelhança também, porra. Então, se eu digo que uma coisa é parecida com outra, eu preciso... Para saber que uma coisa é parecida com outra, bom, em primeiro lugar, eu preciso distinguir as duas. Tá certo? Para eu distinguir as duas, não considerando como objeto, mas como meras sensações, não é isso? Então, quer dizer, eu preciso ter a identidade de cada uma delas consigo mesmo, e mais ainda, se a sensação é atomística no sentido de que ela dura uma fração infinitesimal de tempo, eu não a senti absolutamente. Sensação sem tempo, a sensação que você teve durante quando? Zero segundo, zero décimo de segundo, zero milionésimo de segundo, zero, zero, zero, zero. Então a sensação não aconteceu. Sensação é tempo. E se é tempo, é continuidade. Portanto, se falar de uma sensação isolada, e se falar de nada, é a mesma coisa. Seria possível imaginar como as histórias em quadrinhos? Ele faz isso, a história. Está aqui uma sensação, está aqui outra sensação, está ali outra sensação. Então, acontece que Hume está projetando, inclusive, sobre a estrutura das sensações, a estrutura da gramática. Porque a gramática é toda feita de unidades separadas. Entendeu? O que você chama de uma sensação? Aqui chamo isso de uma sensação. De, bom, é uma palavra que está dizendo. E ali tem outra sensação. E digo que, vamos dizer, a continuidade do objeto no tempo é mero fruto do costume. O costume já subentende a passar do tempo. Mas acontece que não é só o costume que subentende o tempo, a própria sensação subentende o tempo. Porque se a sensação não durar nada, é a mesma coisa que não ter sensação. Então, quando o Reid coloca o princípio da inseparabilidade das sensações, ele diz, se as sensações, os elementos da sensação são separados, não houve sensação. Isto é óbvio que não é senso comum. Isto é uma realidade científica, pô. Está entendendo? Mas ele chama isso de senso comum. Então, é de, o produto que ele faz é bom, apenas a propaganda que ele está fazendo é ruim. Está entendendo? Então, resultado, tudo o que esse homem disse no século XVIII passou mais ou menos despercebido. Você vê, o próprio Friedrich Hilbert, ele diz que o Reid move um ataque intenso, mas fraco. Por quê? Porque ele apela ao senso comum. Digo, não é fraco como a pinóia. Fraco é o nome que ele deu, senso comum. É quando você... E peraí, não somos nós que acreditamos na inseparabilidade dessas sensações. Porque mesmo que você acredite, elas continuam juntas do mesmo modo. Está compreendendo? Então, também, veja, o fato de você acreditar ou não acreditar... Tá certo? Na presença do objeto, isto é indiferente à intensidade da sensação? De jeito nenhum. Quer dizer que se você não acredita, tá certo? Se você não está nem aí, você está prestando atenção em outra coisa completamente diferente, a sensação tem uma intensidade, mas se você presta atenção consciente, tem outra, porra. Não é assim? É aquela dor, vamos dizer, que ela muda quando você não pensa nela. Acontece isso, né? Então, você sabe que essas duas coisas não são totalmente separadas. Não são separáveis, porque além de um certo ponto de separação, a sensação não aconteceria. Qual seria o ponto? A inconsciência. O processo físico aconteceu, mas não houve a sensação. Por quê? Porque o sujeito não estava lá. O sujeito executivo, né? O sujeito executivo não estava lá, estava só o sujeito físico. Então, assim, isso aqui é um princípio básico da estrutura da experiência. Não há sensação atomística. Não há experiência atomística. Não há sujeito e objeto atomisticamente considerados. E muito menos existe a relação sujeito-objeto se eles são considerados como entidades fisicamente distintas. O que há, vamos dizer, entre a relação de dois entes que trocam de função de sujeito e objeto durante o ato do conhecimento. Quer dizer, esta interação dos papéis, não é interação entre um sujeito e um objeto, não, interação entre dois entes que alternadamente ou simultaneamente trocam os papéis de sujeito e objeto. Isso aí tá não. Eu não tinha lido Thomas Reid na época quando escrevi Problema da Verdade e a Verdade do Problema, senão teria prestado uma homenagem a este meu antecessor. A minha tese ali é o seguinte: existe o ato de conhecer, e o ato de conhecer é inerente à estrutura do ser. Quer dizer que não existe um negócio chamado ser aqui separado, e aqui um outro negócio chamado conhecer. Fala, não, desde que existe o ser, os seres se conhecem. Porque eles se relacionam, eles trocam informações. Não necessariamente no nível subjetivo, humano, psíquico, tá certo? Mas se nós considerarmos o que seria o sujeito absoluto, sujeito considerado fora do objeto, seria aquele sujeito que só recebe informações e não as emite, não as emite. Quer dizer, aquele sujeito que ele é sujeito do ato cognitivo sem ser sujeito de nenhum ato físico. Ele é sujeito do conhecimento, mas não é sujeito da ação. Isso é absolutamente inconcebível. E o objeto seria aquele que somente emitisse informações e jamais as recebesse. As duas coisas são inconcebíveis. Portanto, desde que existem os seres, eles se conhecem, eles se relacionam no sentido de transmissão de informações. E a informação no nível consciente humano, ela se distingue apenas pela sua complexidade maior, sua riqueza maior, mas essencialmente é a mesma coisa. Quer dizer, o sujeito que dá uma martelada numa pedra, ele imprimiu uma informação na pedra. A pedra não é mais a mesma, ele alterou a pedra. Para ser sujeito no sentido humano, nós só podemos ser sujeito porque somos sujeitos e objetos para nós mesmos. Se eu não fosse objeto para mim mesmo, eu nada saberia a respeito de mim mesmo. Portanto, não sei que levei uma martelada no dedo, porra. Está compreendendo? Eu sei que o sujeito me deu a martelada, mas eu não sei que eu levei a martelada. Se ele é o objeto, se ele é puramente objeto, eu sou puramente sujeito, eu sei que ele deu a martelada no meu dedo, mas eu não sei que eu recebi a martelada no dedo. Está compreendendo? Isso é possível? Claro que não. Então, quer dizer, a inseparabilidade da função do objeto dentro de cada ente é uma condição básica da experiência. Portanto, por isso mesmo, você não pode definir o conhecimento como relação sujeito-objeto. Você tem que definir sujeito-objeto a partir da estrutura do conhecimento. Como funções que se diferenciam e se mesclam no curso do processo do conhecimento. Agora, se você pegou aqui um ente, você denominou ele de sujeito, e aqui tem outro, você denominou de objeto, e daí você quer saber como ele se relaciona no ato do conhecimento, você nunca vai conseguir. Porque isso é a mesma coisa que o problema do Descartes, saber onde está a alma. Como é que a alma entra no corpo, sem medir nada? Como é que o objeto que não ocupa lugar no espaço, ocupa um espaço dentro de você? Está entendendo? Então, eu acredito que Aristóteles, se colocasse esse problema, ele teria até resolvido assim. Porque no tempo de Platão e Aristóteles, a filosofia não se opunha ao senso comum, ela apenas o examinava e o aprofundava, mas ela não o contestava. Ela podia contestar a opinião pública num certo momento, certo lugar. Mas que a estrutura básica do conhecimento humano, tá certo, fosse uma coisa inferior à análise filosófica, né, isso é a mesma coisa que você dizer que o objeto é inferior à ciência que o estuda. Quer dizer, se existem biólogos, então não precisamos mais dos seres vivos, porque os biólogos nos transcenderam. Peraí, mas você está definindo o senso comum como a estrutura básica do conhecimento humano? Não, seria o senso comum no sentido de Reid, são certos princípios, certas crenças que existem em todo ser humano normal. Sim. Quer dizer, o senso comum no sentido universal. Você pode dizer que essas coisas existem, existe o senso comum nesse sentido, mas o senso comum não é, ao contrário do que diz Reid, não é um elemento primário. Embaixo do senso comum existe a estrutura básica da experiência, a qual o senso comum traduz em palavras, ou traduz em pensamentos, ou traduz em crenças, de maneira muito imperfeita. Mas esse cara, então, não é de todos os seres humanos. O quê? Esse senso comum. Não, é de todos os seres humanos, porque ele diz isso, que mesmo quando o filósofo nega, ele continua vivendo com base nisso. Quer dizer, Berkeley, quando dizia que não existe o mundo exterior, não é isso? Ele continuava indo num banheiro exterior, continuava comendo comida exterior e assim por diante. Sim, isso o Reid dizia. Na hora que ela é traduzida para virar senso comum, em crença, em visão e tal, isso pode ser traduzido de maneira diferente. Bom, isso aí ele não entra nessa cogitação. Isso é um problema antropológico. Você teria que fazer um estudo comparativo do senso comum em várias. Né? Em várias culturas e épocas diferentes. Isso é possível. Mas eu creio o seguinte, eu creio que a estrutura básica da experiência permanece imutável. A sua tradução pelo senso comum é que é necessariamente variável, porque necessariamente imperfeita. Por que eu sei que é imperfeita? Porque até um cérebro do tamanho do de Edmund Husserl tem dificuldade para descrever essa estrutura, dedicando anos a fio a isso aí. Agora, como é que pessoas comuns tentando, né, a esmo, tá certo? Expressar por figuras de linguagem aquilo que estão percebendo, iriam acertar. Assim, é quase impossível. Hoje em dia, hoje em dia, faz bastante tempo, tudo que se entende por cultura e educação consiste em encher a cabeça da pessoa de informações, de confusões, de símbolos, tá certo? De modo que a percepção de estrutura das coisas se torne muito difícil. Então, acaba todo mundo falando ao mesmo tempo, só sai besteira e ninguém atina com o problema. Por isso mesmo, ninguém consegue fazer a previsão certa. Você está entendendo? Quer dizer, uma dos testes práticos do conhecimento científico é a possibilidade de previsão. Quando eu estou fazendo previsão política no Brasil há 10 anos e não erro uma, por quê? Porque não é previsão, não é chute. Isso é ciência, porra. Como é que você faz isso? Você vê a estrutura da relação considerada, você vê o que nela não pode ser mudado de jeito nenhum, tá certo? E uma vez dadas aquelas condições, as consequências seguem inapelavelmente. Agora, até a véspera, até 2 segundos antes, você pode mudar o quadro. Uma vez que fechou o quadro das possibilidades, não tem para onde ir. Quando, meses antes da eleição, eu dizia, é impossível qualquer partido ganhar esta eleição se não for o PT. Impossível. É matematicamente impossível. Não tem jeito. É baseado nisso aqui. Quer dizer, o que é uma concorrência eleitoral? Para haver uma concorrência eleitoral, precisa isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Se fora isso, não há concorrência eleitoral. Há alguma outra coisa que parece eleição, pode levar o nome de eleição, mas não é. Então, quando é uma eleição que já foi feita para botar o sujeito lá, como é que se faz isso? Se faz assim, assim, assim, assim, assim. A partir do momento que você montou essa situação e ela não pode mais mudar, ela está regulamentada, mas, bom, agora a consequência é fatal. Então, quer dizer que é por isso que eu acho possível uma ciência da sociedade humana. Entendeu? Porque é possível uma fenomenologia da estrutura da experiência, da estrutura da realidade. Está entendendo? Portanto, vamos dizer, uma ciência que vai usar métodos bem, bem diferentes da ciência da natureza, mas que será tão rigorosa quanto e às vezes mais do que ela. É a pergunta de Max Weber, que a pessoa está acostumada que na ciência da natureza existe exatidão, nas ciências humanas não. Ele diz, olha, o que, que é mais fácil? Você calcular o resultado de uma eleição ou calcular em quanto estilhaço uma pedra vai se fragmentar quando ela cair do décimo andar? O que é mais fácil? É. Da pedra. O quê? Da pedra? Não, da pedra é impossível. Da pedra é impossível, joga a pedra. Quanto estilhaço vai ser? Não dá para saber. Você está entendendo? Mas se você conhece a estrutura, é verdade, você vai ter que entrar em muita especulação. Não tem. Não tem nenhum jeito. Justamente teria que ser muito mais exato o conhecimento da infinidade de fatores que existem aí. É conhecimento, mas como é que vai ser exato o conhecimento da infinidade? Exatamente. Não pode, a sociedade não precisa ser tão exato. Não, ele não pode ser tão indefinido assim. O número de fatores não é tão grande. Entendeu? Então. Isso quer dizer que é apenas, isso aí é apenas um lugar comum, a gente pensar que as ciências da natureza podem ser muito exatas, ciências humanas não. Não, ao contrário. Frequentemente, a matematização em certos elementos de ciências humanas é muito mais exata. Tá certo? Então, é possível não somente fazer formar uma ciência, mas é possível fazer uma ciência exata dentro dos limites de qualquer ciência exata possível. Quando a gente vê os rumos que foi tomando a cultura moderna, a partir de David Hume, etc., você entende por que ficou assim. E se o filósofo de ofício é capaz de cometer tais enormidades, tá certo? E não aparece um sujeito para dizer que está errado, e aquele que aparece ainda mal consegue dizer, que é o caso do Reid, mal consegue se explicar. Então o negócio está mal parado. Mas apareceram três, né, pelo menos. O quê? Depois do Will, apareceram pelo menos três. Quais três? O escocês aí. O Reid. Depois o Russell. Russell. Ah, bom, mas muda. 200 anos depois, né? 200 anos depois. Agora, durante esses 200 anos, né, essas ideias vão entrando em circulação na sociedade e cria uma confusão miserável. Então, é mais ou menos o tipo de raciocínio de David Hume, que é a sensação instantânea. Você quer dizer o quê? A sensação atomística é aquela sensação que não durou nem um pouco. Porque se ela durou dois pouco, então você tem que reconhecer a identidade dela com ela mesma. Então aí dançou. Você está entendendo? Quer dizer, você acabou de falar de sensação atomística, você tem a obrigação de perceber que você disse um contrassenso. Quer dizer, o que você está tentando enunciar, tá certo? Corresponde à estrutura da linguagem, à estrutura da gramática. Mas não corresponde à estrutura da sensação. Então, como você pensa em palavras, a hora que você consegue montar o esquema gramatical, você acha que disse alguma coisa sobre a realidade. Você está metendo sorvete na testa. Está entendendo? Agora, se a gente aceita que os filósofos profissionais façam isso, você imagina os outros. Então, quando chega no século XX, dá esse negócio de genocídio, gulag, campo de concentração, fala, mas não é de estranhar. Hã? Estranho é que não tenha morrido mais gente. Tá? Porque você está perdendo, vamos dizer, parâmetro básico de julgamento da realidade. E não há como você se opor. Você está entendendo? Quer dizer, você não entra na polêmica puramente lógica, na pura análise lógica, tá certo? Você não consegue impugnar o que o outro está dizendo. Por quê? Porque ele não tem percepção da realidade, ele não tem, portanto, ele não tem as premissas. Agora, ele raciocina, um Hitler ou qualquer outro maluco desse, raciocina tão bem quanto você. Agora, tem um pedaço do cérebro dele que não funciona. Mas esse pedaço fica fora da discussão. Então, você pode prosseguir numa discussão interminável, né? E ninguém vai ganhar a discussão. A própria ideia de que tudo possa ser matéria de discussão já é a ideia mais louca do mundo. Não é isso? Você está dizendo, se tudo pode ser matéria de discussão, tudo tem que ser demonstrado racionalmente. Não é isso? Bom, você tem que ser Deus, meu filho. Porque nós sabemos que qualquer demonstração lógica pode ser indefinidamente desdobrada nos seus elementos constitutivos. Um simples silogismo de três passos pode ser decomposto em 3.000, e esses 3.000 em 30.000, e você nunca chega lá. Quer dizer, ou existe um negócio chamado estrutura da realidade, o qual a lógica expressa imperfeitamente, Então, portanto, quando você está usando o raciocínio lógico, você está pressupondo que o outro conhece a mesma estrutura de realidade que você, portanto, ele sabe do que você está falando. Ou então, se a percepção comum da estrutura de realidade foi para o brejo, a lógica por si não pode reconstituí-la. Essa é a coisa mais simples do mundo, é? Então, que a pessoa entende isso? Então, não se discute com o sujeito que não tem percepção da estrutura da realidade. Ou se discute somente com a finalidade de mostrar que é um palhaço. Mas não de provar qualquer coisa para ele. É como aquela confusão que o senhor tinha analisado algumas aulas atrás, entre o... No exemplo da prova ontológica, né, de Deus, de Santo Anselmo, ele está fazendo uma demonstração intuitiva e o Kant entendia como... Claro, claro. O senhor está expressando um conteúdo intuitivo e o outro entende como uma prova lógica. Porque, vamos dizer, ainda para os escolásticos não havia o salto entre ontologia e lógica. Quer dizer, você, no escrito que eu mostrei para vocês outro dia, existe um tipo de análise lógica que coincide com a descrição fenomenológica da estrutura do objeto. Existe outro tipo de análise lógica que não tem que ver. Você precisa de um certo treino para você perceber. Tá certo? Então, o que Santo Anselmo está fazendo é fazendo uma decomposição fenomenológica. Tá certo? E não uma prova lógica. Só que Kant não pega isso. Quer dizer, quando chega em Kant, vamos dizer, o raciocínio lógico está separado a léguas de qualquer percepção da realidade. Ele adquire uma autonomia. Por quê que ele adquire uma autonomia? Porque ele se tornou uma tradição cultural, uma disciplina consolidada, etc, etc. E você, depois que isso se consolida como dado cultural, você fica com a ideia de que aquilo existe independentemente. Né? E não existe absolutamente. Está entendendo? Quer dizer, tudo... Alguém tem cigarro, hein? Se me der mais um cigarro, eu dou mais um pouco de aula, senão não. Então... Quer dizer, evidentemente, os erros do David Hume, eles são gritantes. Tá certo? E o único sujeito que percebeu onde estava o problema, ninguém prestou atenção nele na época. Então fica a discussão de Hume para Kant. Kant veio e complica mais um pouco o negócio. Entendeu? E tudo isso, bicho, vai emburrecendo a humanidade. Então, quer dizer, onde nós temos que nos socorrer? Bom, o primeiro elemento de socorro é a filosofia clássica, é Platão e Aristóteles, sem sombra de dúvida. E o segundo elemento é o simbolismo das grandes religiões, se você tiver um certo treino de filosofia clássica. Se não, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele simbolismo e vai transformar numa dogmática e sair argumentando com os outros, os quais, não participando das suas premissas, não vão entender nada do que você diz e também não vão concordar. Mas é difícil hoje você começar até a demonstrar isso aí. Então, por exemplo, a ideia da moral-lei hedonista baseada na, sei lá, no princípio do prazer, no bem-estar, no utilitarismo, etc, etc. Bom, eu posso te demonstrar que isso aí é catastrófico. A partir do momento que você adotou isso aí, vai acontecer mais isso, mais aquilo, pô, vai aparecer um nazista e vai te matar, porra. Quer dizer, você não vai ter baseado nisso, você não tem como resistir ao avanço da absurdidade. Tá certo? Mas acontece que o indivíduo que curte, por exemplo, a moral utilitarista ou hedonista, ele está numa sociedade que foi construída ao longo de milênios de civilização, tá certo? Com base no fundamento grego, judaico-cristão, etc, etc. E o sujeito, vivendo nessa sociedade que o protege, ele dentro daquela sociedade pode falar o que quiser, porque o que ele disser é irrelevante. Então ele desfruta de todos os benefícios que a sociedade lhe dá e ele os nega e os destrói ao mesmo tempo. Mas acontece que a destruição é pequena, né? E ele não sente efeito. Agora, se houver milhões de idiotas fazendo o que ele está fazendo, então a sociedade cai. E daí, de repente, né, você está dentro do campo de concentração e diz: porra, como é que eu vim parar aqui? Eu estava lá pensando aquele negócio de, né, de utilitarismo, então de repente vim parar aqui dentro. Digo, eu sei como é que você foi parar lá, só que se eu contar para você, você não vai acreditar, porra. Foi você mesmo que se botou lá dentro, você que deu a cara para apanhar. assim, você é o negócio do Frankl, né? Você começa a fazer uma ciência que toma este rumo aqui, é uma coisa simples, né? Bom, você demonstrou que o ser humano é apenas um aglomerado de moléculas de carbono, ele é uma espécie de produto industrial. Então tem que ter controle de qualidade. Pô. Então vai chegar amanhã alguém querendo fazer controle de qualidade. Você sim, você não. Se alguém dissesse isso no meio do século XIX, olha, com esta ciência que vocês inventaram, vai aparecer um sujeito chamado Hitler, vai matar todos vocês. Os caras vão dizer que você está louco. Mas louco estão eles, né? Porque não tem, vamos dizer, na visão dos fatores estruturais constantes dos quais depende o rumo da civilização.